ya de otoño al mundo llegué. Muy pronto el invierno su frío me dio, el tibio verano calentó mi nido, y la primavera adornó con flores nuestro humilde. Na vida tu tem que ter coragem, botar a cara a tapa, viver sua mensagem. Lembra a raiz, é, tu sabe o rap é diferente. Tamo passando a frente, linha de frente. Pra subir na vida tu tem que ter coragem, botar a cara a tapa, viver sua mensagem. Lembra a raiz, é, tu sabe o rap é diferente. Tamo passando a frente, linha de frente. Sou mais um participante, tô adiante, protegendo o semelhante. Cara tapa, peito aberto, são meu irmão doidão diante. Visão tá rente na linha de frente, não tenho patente, eu sou infante. Não tenho parente ou costa quente, igual esses bosta arrogante. Será que você sente o drama? Que Sato nem conhece as vozes que lhe aparecem. Sua mente é o que trama o tal conflito pela grana. Chama cana, alma insana, mas guerreira faz o rap que proclama. Lição de vida, experiência feita com inteligência, anonimato e tifli. Fechadão na procedência, então respeita a minha vivência que me trouxe essa conquista. Fala tu, Braddock, a tropa tá na rua, só não entrar em choque. Realidade nua e crua, só mais rima no porte, influência do flow que flutua. Aqui a barra é pesada e cada um segura a sua. Só guerreiro combatente, soldado sobrevivente, cicatriz da vida mergulhada em aguardente. São 30 letras, conexão do coração com a minha mente. Lembranças tensas, passado, presente, é som da pista na frequência, estourando bem no telefone. Sou pirata, chapa quente, fechando a corrente na linha de frente. Sujeito homem, homem anonimato, porque a mensagem vale mais que o nome. Pra subir na vida tu tem que ter coragem, botar a cara a tapa, viver sua mensagem. Lembra a raiz, é, tu sabe o rap é diferente. Tamo passando a frente, linha de frente. Subo na vida acreditando no que faço, traço minha trilha vera, fechando mais esse laço. O espaço é estreito, o que tem que ser feito é diferente. Quebrei a cabeça pra assumir a linha de frente. Tô aqui, tô com os meus, persistente no que vivo. Revivo a cada verso, os que entendem tão comigo. Num beat agressivo, style progressivo, me livro dos que tentam atrasar. Não arrisca a sorte pra não acabar no azar. Bateu de frente, ei, fudiu. Só quem é frontmano se identifica, preparado a cada dia pra poder subir na vida. Esses anos dentro do rap me fizeram ser mais free, transpirando poesia que te causa arrepio. Junto meu bonde, onde só sagas pra apresentar. O que eu não sei, eles complementam. Assim que se faz a firma andar, irmão. Esses caras são Loki, não é brincadeira. Se o assunto é rap, é sério, eu não fico de bobeira. Queiro ou não, João, foco na missão de coração. Eu e minha mina, minha família, amigos na conexão. São irmãos de outra vida, dimensões bem mais que lindas. Minhas rimas são flash que tocam e saram as mais complicadas feridas. Alma blindada, guerreiro do rap, com 23 anos de idade. Reflexo é essa, track, leque, pare, pense, veja. Seja mais que tudo a qualquer preço. Poesia marginal, original, tem endereço. Catch a fire. E aí, Tifli, tranquilidade, mulher? Satisfação tá colando, certo? Pra subir na vida, tu tem que ter coragem, botar a cara a tapa, viver sua mensagem. Lembra a raiz, é, tu sabe, o rap é diferente. Tamo passando a frente, linha de frente. Linha de frente eu marco, Tifli anonimato. Se eu não mato, eu mato, resolvo já no ato. Quem vive pra perder, eu vivo e faço história. Para as merda na memória, sai fora. Pensamento forte, foco nessa porra. Autoestima no bagulho, eu não posso cair. Desde moleque na estrada, futuro eu vejo melhor pros meus camarada. Rap é meu hino, porradão nas caixas, várias faixas gravadas. Escuta a firma, cada dia uma lançada. Bagulho é doido, não só enquete a fada. Mas tamo nesse jogo, honrando nossa área. Pra subir na vida tu tem que ter coragem, botar a cara a tapa, viver sua mensagem. Lembra a raiz, é, tu sabe, o rap é diferente. Tamo passando a frente, linha de frente.